Essa máfia eterniza suas ações, compadre. Viaja não, filho. Sente essa parada do DJ, CTS, Kamikaze. Polícia quer me pegar, porque meu valor denuncia e eu não posso dar rolê na quebrada. Polícia quer me pegar, porque o jeito periferia não me permite ter um esquadrão de prata. Polícia quer me pegar, moleque tá no sol correndo atrás. Pra ser feliz é preciso bem mais que a paz. Tudo que eles têm eu quero muito mais. Enquanto os playboy compra, nós vamos vender. Meu barraco de chão batido, viatura na porta, farda preta, galope do choque, destruindo a horta. Som de preto no deck, coisa que poucos compreendem. Que fala dos que choram, dos que pensam, dos que sentem. Tem meu sorriso dos bruxos. Foi-se o tempo que meus pés no chão era rótulo de sofrimento. Também sou cotidiano violento, mas eu quero é paz. Sou desejo do cinzento preso em Alcatraz. Fogo peçonhento, dialeto comprometedor. Algemas no pulso não ditaram meu valor. Não é pelo que tenho, me sim pelo que eu sou. Pois meu desempenho é ameaçador. Lugar de onde venho, minha faculdade. Depois da tempestade é só barbárie, impunidade. Cascavel, papo da caixa de DPE. Como é, eles me querem, mas na minha vida polícia que polícia nem plateia. Quer me pegar, porque meu valor denuncia e eu não posso dar rolê na quebrada. Polícia quer me pegar, porque o jeito periferia não me permite ter um esquadrão de prata. Polícia quer me pegar, moleque tá no sol correndo atrás. Pra ser feliz é preciso bem mais que a paz. Tudo que eles têm eu quero muito mais. Enquanto os playboy compra, nós vamos vender. Lei que não vinga, pra cada milícia um corpo decapitado. Na jega de uma cela, pensamentos voa alto. A guarnição quer minha cabeça, o lombo é forte. Mas não vou dar sangue coalhado pra porra do bop. A poesia de ladrão te chocou. Gambé quer me pegar, mas sua ação não vingou. Piolho topa nos matos secos, nas neves de quilo. E o palavra dá o aval pro pivete, não dá milho. Boy desce na favela pra pegar a boa. E o polícia é só pra dar chute, soco, tapa na boca. Só porta-voz do comando. Falo pelas lojinhas, minha cota é correr com os ladrão. Eu já disse isso um dia, rota Gepa. Roca Rotan, cê quer me pegar? Hoje não, volta amanhã. Qual que é? Qual que pá? Pode pá, que se pá. Se encostar a mão em mim, vai decolar que nem avião. Da tua polícia, acha que sou eu o bandido. Se eu fechasse fechando, um monte tinha caído. No passado puxei cana na comarca, sei lá, 14. E tem gambé atrás de mim pra me pegar até hoje. Tava tudo de boa, até um cu esticar o chiclete. Publicar no jornal que apologia meu rap. Quer me pegar pra quê? Quer me prender por quê? Gangsta é meu ofício, polícia faz se puder. Vem na forja, boa na bota, pit teva, pé na cova. É pau de fogo pra porco, é sem a pau pra tu pipoca, Robocop. Ratos de marrom nem vem, atitude aqui é aço, porra, que nem pitém. Tem quem cai na pilha, tem quem age na malícia. Tem quem corre com os peba, tem quem paga simpatia. Eu não, coloco o fel é na colmeia. CTS e a tribo ladrão é poucas ideias. Porque meu valor denuncia e eu não posso dar rolê na quebrada. Polícia quer me pegar, porque o jeito periferia não me permite ter um esquadrão de prata. Polícia quer me pegar, moleque tá no sol correndo atrás. Pra ser feliz é preciso bem mais que a paz. Tudo que eles têm eu quero muito mais. Enquanto os playboy compra, nós vamos vender.